Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação, Alan Polar, Luiz Sussi e Oliver Pérez. E sejam bem-vindos à 72ª edição do Nerdrops, o podcast com a abertura já teve que ser repetida mais de 11 vezes. Comigo os convidados Oliver Pérez e Alan Polar. Olá. É isso aí, olá, tudo bem? Boa noite, depois de uma semana de ausência. E descanso, nós estávamos numa praia paradisíaca. Exatamente, com aqueles drinks com sombrinha. Que não tem nada mais gay que aquilo, né, cara? É, aqueles drinks azul, né, velho? A minha mãe sempre fala, cara, não confia nada azul, cara. Como que ela se sente sabendo que você era uma pessoa que podia ser cinza ou azul? Que isso, maluco? O Sussi voltou mesmo, né, gente? E só mais um recado, Guizão. São 72 edições do Nerdrops. Como que você esquece o headset num podcast? 20 anos de curso, pô. Porque se você tiver pra gravar um Nerdrops e não tiver o cara aqui por perto, você vai fazer o quê? Vai enfiar o headset no cu? Então vamos para os nossos e-mails, que não tem os recadinhos. Sumou. Nerd Mail. Sejam bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários do Nerdrops, episódio 72, referente ao episódio 71. Estou aqui com Oliver Pérez. Guizão, desta vez não esqueceu do seu headset. É, não esqueci nada não, o nego me liga tarde pra gravar um negócio à noite, no horário que não é o usual. Ai, 20 anos de curso, pô. Mas é isso aí, então, pra começar os recados de sempre aí, Rádio Animix, todas as terça-feiras às 16 horas, sua dose certa de nerdice. E com Nerdrops, além do mais que você conta lá com conteúdo sobre anime, mangá, cultura japonesa, música e afins, confira lá, radioanimix.com.br. É isso aí, antes da gente chegar na nossa leitura de e-mails, nós temos um prêmio pra dar, não é, Oliver Pérez? É, na verdade nós temos vários prêmios, né? Um a gente tem que entregar e o outro a gente tem que anunciar. Bom, algumas pessoas andaram perguntando pra gente no Twitter quem ganhou a promoção da Batalha do Apocalipse, quem ganhou a promoção da Batalha do Apocalipse. Apocalipse e tal. A gente esperou pra guardar pra falar no cast, né? A gente não quis soltar isso antes. Ah, mas é, e também teve o problema que a gente ficou uma semana sem cast, né? A gente ia anunciar. Exato, exato. A gente ia anunciar nesse e acabou que, né, aconteceu vários problemas aí com cada um de nós e acabou não dando pra gravar. Então a gente tá também publicando o resultado da premiação com uma semana de atraso. Fui a Batalha do Apocalipse, dia 22 de novembro, quando o Eduardo Spor foi a Brasília, o nosso querido Vivaco foi lá, stalkeou, coitado. Gordo pra caralho. E consegui um autógrafo pra ele. Pros ouvintes do Nerdrops, a gente resolveu sortear. E a promoção foi lançada justamente 0 segundos depois que a entrevista dele acabou no Jô Soares. Ataque de oportunidade. Ataque de oportunidade, meu querido. A regra era mandar um DM pra gente dizendo quantas vezes a palavra impacto visual foi dita no cast, né? E o primeiro que mandasse um DM pra gente com a resposta correta ganharia. O primeiro a mandar a resposta correta pra gente foi o Kodoji. Mas o Kodoji é participante. Mas o Kodoji participa do cast, então ele está fora da promoção. Sinto muito, Kodoji. Então, mas o primeiro integrante que mandasse a DM com a resposta, a gente tá mandando um consolo gigante. Mandamos um sinto muito gigante pra você. Exato. Mas, felizmente, tivemos um segundo, né, a mandar a mensagem, que foi o nosso querido, já ouvinte antigo, Samuel Varela, filho do Drauzio. Sobrevivente de Carandiru. Tu vende Carandiru também. O cara que tratou do Rodrigo Santoro. De Kratos, né, rapaz? Não é uma pessoa qualquer. Luciano Nil, sinto muito, mas por 7 minutos você não foi o ganhador. Bom, e aproveitando aí que a gente já teve o ganhador de uma promoção, como o pessoal pode conferir aí na sexta-feira, né, da semana passada aí, a gente acabou divulgando uma nova promoção, parceria tá de volta aí, Taverna do Ogro Encantado junto com o Nerdrops, e a gente tá sorteando, não é bem um action figure, né? Uma figura de ação. É um boneco bobblehead temático num dia de Natal com Darth Vader, velho. Nada mais justo, né? Pra um programa que se chama Nerdrops. Então, é o seguinte, o regulamento tá lá no post, mas eu vou citar os tópicos importantes aqui. Citei o regulamento. Pra quem for participar via Twitter, é necessário seguir o @tavernaogro, que é o perfil da loja da taverna no Twitter, e o @nerdrops, que, obviamente, é o nosso perfil no Twitter. né? Até então. Até então. Então você mande a resposta da pergunta: como você provaria ao Darth Vader que você foi um bom menino ou uma boa menina? Então, só mandar esse reply pro Nerdrops junto com a hashtag PromoNDNatal, tá lá no post, tá? Repetindo, PromoNDNatal. Meu, muito simples. Por via e-mail, é muito mais fácil. É só colocar no título do e-mail, né? No subject. E você coloca lá o título, né? O nome da promoção, que é ganhe seu presente de Natal na força, literalmente, nos dois sentidos. Literalmente. Exatamente. Né? No título da mensagem. E você pode mandar para qualquer um dos nossos contatos via e-mail, que é o nerdrops@gmail.com, nerdrops@nerdrops.com ou .com.br. Obviamente, no corpo da mensagem, você contar aí com a sua resposta da pergunta em questão. Galera, sejamos criativos. Por gentileza, nós acreditamos em vocês. Por favor. Okay. Segunda, não tem limite de tamanho. É claro, não sei quem mande por Twitter, não. Né? É, por Twitter, realmente. Se você for escrever uma bíblia, manda por e-mail. Se você for, seja singelo e sucinto, mande via Twitter, né? Dentro do que sobrar dos 140 caracteres, né? Porque tem um endereçamento pra gente, tem um endereçamento da hashtag. Então você vai contar com menos caracteres ainda. É, e só que assim, sejam sucintos no e-mail também, tá? Por favor. Porque imagina, não pense que vocês estão mandando pra gente. Pense que vocês estão falando pro Darth Vader, ok? Pense se ele vai ler, se você mandar um e-mail com 8 milhões de caracteres, ok? Não vão mandar a trilogia nova, reescrita, que não dá. A merda tá feita, não. Já, não adianta não, mais. Por favor, isso não convence mais ninguém. E além do prêmio principal do Darth Vader, a Mariana acabou de me chamar aqui via Twitter. Ela tá muito solidária. O povo da taverna tá muito solidário. Tá se contagiando com o espírito Nerdrops, né, cara? Já falei, para com isso aí, nossos ouvintes são muito paparicados, hein? Então, fala aí, Guizão, o que que ela fez em prol do espírito solidário? Ela não se contentou em apenas dar aquele mega Darth Vader Bubblehead, cara, vestido de Papai Noel, mas ela também vai dar R$25 de desconto em qualquer produto da Taverna do Ogro Encantado pro segundo e terceiro lugar. Então, né, acho que a gente não precisa falar mais nada, a promoção fala por si. Muito prêmio, vocês são muito mal acostumados, gente. É muito prêmio. E o Polar falou que a gente não tinha nenhum e-mail, cara. Eu tô pegando um e-mail aqui enviado do Drop 71, certo? Que a gente, né, acabou não lendo, obviamente não teve cache, então não teve leitura de e-mails. Quem manda aqui é o David. Eu não sei se é David ou Davi. É o David Silva. Ele manda aqui: salve, Droppers. Meu nome é David Daniel, moro na Zona Lost de São Paulo. Gostei. David Daniel também, o cara tipo feito pelo Stan Lee. Pois é, né? Um cara bíblico poderoso, né? Um derruba o Golias, o outro tampa a boca de leão, né, cara? Tá vendo que o Guizão não é um cara nem um pouco religioso, mas tudo bem? Eu só não tenho o que falar sobre isso. É porque o Guizão, ele tem medo de pessoas pequenas que derrubam grandes, entendeu? É, eu não gosto disso, não. Se bem que eu acho também que o Davi era um cara filha da p***, porque ir armado numa luta de mano a mano é palhaçada, pera, né? Pera aí, velho, com estilingue. Com estilingue? Não importa, meu filho. Não era nem estilingue, né? Era aquelas... como que chama? Funda. Uma funda. Não importa. Bom, ele manda aqui: parabéns pelo cast, obrigado por disponibilizar o cast antes das 9 horas, né? De nada. O cast 71 foi realmente bem cedinho. Em compensação, esse daqui demorou 2 semanas, né? Mas foi cedinho. Por esse motivo, o Nerdrop subiu na minha lista top cast para o primeiro lugar. Provavelmente a gente já caiu agora, então. É, já fomos para o décimo por uma semana de atraso. Pois eu e minha esposa vamos para o serviço dando várias gargalhadas no metrô de São Paulo. Bom, pessoal, sobre carros, acho que não precisava de uma segunda animação. A proposta da Pixar para o segundo filme vai destruir a lembrança do primeiro filme, onde prezava a amizade. Em relação ao Lanterna Verde, gostei muito do trailer, porém a última cena me deixou muito preocupado, pois aquela animação não me convenceu e realmente não convenceu ninguém. Eu lembrei das lâminas de adamantium da garra do Wolverine, mal lembrança. Sobre o vilão do Batman, não consigo imaginar um filme com o Hugo Strange, logo depois do grande sucesso do Coringa. O vilão é muito fraco para embalar a sequência do Batman The Dark Knight. Ainda tem esperança que o roteiro traga o Charada como um serial killer foda. Bom, Droppers, até mais e bijunda a todos. Beijunda pra você, meu querido. Sabe aquele vilão que tem no quadrinho? No quadrinho não, no Batman. Pelo menos na animação, na série animada. Aquela do Daniel Elfman fez a abertura. Tinha um cara que ele era mega rápido, sabe? É que eu assisti vários, né, cara? Não, mas o melhor. O melhor das animações do Batman. Que ele era super rápido, sabe? Eu achava maior da hora esse cara, que ele era maior gênio. Um vilão bom que eu gostei foi da animação Gotham Knight. Eu acho que tem, sei lá, 5 ou 6 episódios. Chama Batman Gotham Knight. Quem não viu, veja. É muito legal. É mais ou menos na linha do Animatrix, né, cara, que é composta por vários estúdios de animação japonesas e ocidentais e tal, e criaram um background legal pro Bruce Banner e... O Bruce Wayne... Espero que não. E o seguinte, teve um episódio, um desses capítulos tem um vilão, se eu não me engano, não sei se é o episódio ou o vilão que chama Deadshot, que o cara é mais ou menos o Bullseye que não erra. É, isso é muito importante. Fazendo um adendo, eu tava assistindo Red, assisti Red hoje, né? Filme muito legal. Só que assim, tem uma cena que a Ellen Mirren, ela não erra, tá ligado? Ela é a melhor atiradora do mundo, mata todo mundo e é fodida pra caralho. Tem uma cena que ela tá trocando tiro com os caras com o atirador e não acerta ninguém, velho. Tipo Stormtrooper. Mas o que a gente tava falando mesmo? Sei, mudei. Vamos pra voz. Vamos pros comentários. Vamos mandar um abraço pra galera. Vamos mandar abraço pra galera, cara, que mandou uma tonelada de... Tonelada não, mas uma quantidade de comentários que geralmente a gente tem no cast, só que no post que a gente colocou que não ia ter cast. Que geralmente a gente não tem no cast, né? A gente fez um postzinho na segunda-feira avisando que não ia ter cast, pra quem não ficou sabendo. E no primeiro dia ele teve a média semanal de comentários. Que feedback maluco é esse? A gente devia faltar mais vezes, eu acho, viu? O pessoal acessa mais, frequenta mais, comenta mais até. Mas bom, vamos começar os nossos abracetas e beijundas? Então vamos lá. Abraço pro João Vitor, que mandou, pô, só avisa agora? Você quer o quê? Às 2h15 da manhã não tá bom? O negócio é pra sair na segunda às 10, mais ou menos? Bom demais. Também um abraço pro Davi Orimpula, que também ficou chateado. Bom, na verdade, praticamente todas as pessoas estavam chateadas, porque o Nerdrops não saiu na semana passada, né? Então a gente pede desculpa mais uma vez, pessoal. Tivemos problemas tecníssimos. De vida, né? O Wallace Souza falou pra mim que se ia ter 2 horas pra compensar a falta do outro, é possível, é possível. Não, se fosse assim, a gente podia faltar um mês depois daquele cast com downloading lá da E3. Isso é verdade, né? É, pois é, um cast de mais de 2 horas. Pra vocês, a gente vai faltar um mês e vai fazer um cast de 8 horas. A gente vai gravando enquanto isso, né? Vai gravando ao vivo. Abraço pro Ed Palhares aí do Twitter. Só conheço via Twitter, aparentemente, tweeticamente, parece ser gente fina. Ele tá mandando aqui, que pena, tudo bem, semana passa rápido e logo mais estaremos ouvindo vocês novamente, a nós aqui. A nozes, é nozes aqui, meu querido. Força pra você também. O Cosmides, que pediu pra mim no Twitter pra mandar um oi pra ele, então, oi. E finalmente, né, ele não mandou a gente a merda, né, ele falou, pô, vocês têm o crédito, né, ficar uma semana sem programa não faz mal, então não vai matar ninguém. Bom, valeu pela compreensão. O Arlen Silveira também, um abraço pra ele, pro Maurício Fedato. Abraço Panage e pro garoto iluminado Léo Luz. Um abraço também pro Rafs 13, que falou que foi secão no iTunes e no condicionado. Ah, perdeu. E pro Rafael Smoke? O Smoke. O nosso parceiro aí, o colega de trabalho, né? Outro podcaster do Taberna do Smoke. Bom, abraço também pra o Nelson.net, chorão pra caralho. Mais um abraço também pro Dr. Ulisses, né? Que acaba de falar que mais um motivo pra odiar a segunda. O Nerdrops era o único que salvava esse dia amaldiçoado. Nesse dia, cara, morreu o Leslie Nielsen e o Ivan Cashner, cara. Nada mais, nada menos que isso, né? Nada como mais uma segunda-feira. O outro, um abraço pro outro, que teve o mesmo pensamento que eu, exato, né? Exato, cara, exato. Que coisa doida que as pessoas comentam mais quando não tem o Esteja cast. Incluso, viu, o outro, porque eu nunca vi um comentário seu. De você aqui, velho, né? O Dudu XM. E o nosso velho amigo nosso, Kio, cara, o César do Farrazine, mandando, ah, que é normal, né, bababá. E no final quem manda merda é ele, velho, olha só. Ainda tem uma hashtag agora, Cosmit. É, toma aí, ó. Perdeu o Cosmit. O Fernando Renan, um abraço pra ele também, pro Rick San e pro RP Souza. Um abraço também pro Fox Souza. Nossa, outro Souza aqui, ó, logo na sequência. E mandou um puta falta de sacanagem pra, nossa, acho que velho ouvinte, né, a Débora. Débora Martins, Débora Martins do Twitter, que ficou magoada. Não fica magoadinha não, tem outro Nerdrop chegando agora pra você. E pra finalizar, um grande abraço pro Elvis Rocha, pro Williams Gutierrez e pro Douglas Silva Neves. Galera, muito obrigado aí pela compreensão de todos vocês. A gente ficou de cara, de verdade, com a compreensão da galera. Nós ficamos emocionados. Com certeza, ficamos emocionados. E principalmente de conhecer algum de vocês que não existia antes do... tipo outro. Antes do cast não acontecer numa segunda-feira, a gente não conhecia alguns de vocês, viu? Mas sejam muito bem-vindos, não sei há quanto tempo vocês frequentam o site, sejam muito bem-vindos pra comentarem sempre que quiserem, ok? Não, assim, sempre que sair o cast vocês podem comentar, tá? Não precisa esperar a gente não ter um cast na semana. E mande e-mails. Por favor. E sabe que outra coisa boa? Escute esse podcast a seguir. Bora pro cast. Cinema. Para não perder os costumes, vamos aos destaques de cinema. Produtora de DiCaprio assume o projeto do Aquaman. Joss Whedon dispensa remake de Buffy. Falecem Leslie Nielsen e Irving Kershner. Ator confirmado para a versão cinematográfica da série Anjos da Lei. Michael Bay responde às críticas de Transformers 3. Ian Kelly confirmado em O Hobbit, que passa por mais um problema na produção. Nolan fala sobre Batman e possível sequência de A Origem e Novo Superman. Vamos lá, e tudo parece, essas semanas, a produtora do Leonardo DiCaprio assumiu o filme do Aquaman. Ou seja, né, eles assumiram puta de um aquário. E o projeto que já não é prioridade dentro da Warner Bros. É piada recorrente já em Hollywood. Até porque, cara, vamos fazer o que sobre um filme do Aquaman? O Leonardo DiCaprio assumiu, isso significa uma coisa. Você sabe o que significa, Paulo? Não sei. Você sabe o que significa, Oliver? Não sei. O Aquaman vai tirar o Titanic do fundo do mar. Certeza, só pode. Será que ele salva o Jack, pelo menos, ou não? Acho que só esqueletinho é o que sobrou dele, né? Agora vai chegar, aquela filha da puta não dividiu a porta com você, cara. Dava duas pessoas tranquilo em cima da porta, né, velho? Era uma porta de um duplex, né, cara? Ele pegou, deu uma puxada e falou, ops, foi mal aí, né, cara? O filme do super-herói aí vai sair aí em 2015 ou em 2016. Talvez, isso não é certeza, hein? Até porque 75% do filme se passa no fundo do mar, né? O custo de produção vai lá nas alturas, né? Apesar de ser lá nas profundezas. E todo mundo sabe o que acontece, né, meu? Waterworld na cabeça, pô. Agora eles vão tentar no fundo, né? Porque o Waterworld foi uma tentativa em cima d'água, né? Mas, na verdade, no fundo d'água tem uma coisa já que é definitiva. É o C-Lab 2025 lá. C-Lab? É a melhor coisa do fundo do mar que tem, brother. Cara, meu, os próprios caras da Warner Bros. Veem que o Aquaman é um herói de terceira linha. Eu já acho que ele é de quinta categoria, cara. Pô, um super-herói que fala com sardinha, você espera o quê dele? Não, você imagina assim, qual que é o seu poder? Gloop, gloop, gloop. Você não tem poder nenhum, cara. Você sabe por que ele e o Namor não jogam em multiplayer? Não. Porque a Aquaplay só tem um controle. A Aquaplay também é família, né? Eles pulam. Vai ficar falando, não, tu fica no botãozinho da esquerda e eu na direita. Are you crazy? Gonna kill me? You're welcome. Bom, e depois da bombástica notícia do Aquaman, mais outra produção bombástica chegando aí com altos rumores, né? Divulgaram que talvez um remake do filme que deu origem à série Buffy, A Caça a Vampiros, pode estar ocorrendo. E o criador do personagem, Joss Whedon, diz aqui que ele reagiu de forma dramática à notícia. No caso aqui, a diretora Rebel Kuzui, ela produziu e dirigiu o filme de 92 e detém os direitos do filme, foi divulgado aqui que ela poderia ter sondado o Whedon aí no ano passado e que, devido, né, ao compromisso do diretor com os Vingadores, ele teria rejeitado a oferta. Bom, e só foi aí então que os produtores, né, começaram a caçar roteiristas e encontraram então aí a novata Witch Anderson, que, né, supostamente, conforme divulga na notícia aqui, é autora aí da história do suposto remake aí. A Atlas Entertainment e a Warner Bros. Querem colocar o filme nos cinemas em 2012 ou mesmo em 2013. 2011 e, obviamente, não há nenhum diretor contratado. Cara, agora você tá imaginando? O Joss Whedon gosta de bomba, né, cara? Ele poderia fazer o filme do Aquaman, né? Acho que o melhor contato pra fazer o filme do Aquaman era o Ebol, cara. É, porque tudo já vai por água abaixo mesmo, né? Com certeza. Mas Buffy, vamos lá. Cara, Buffy, eu assisti o filme há muito tempo atrás, eu mal me lembro, mas, cara, é um negócio bobo que nem a série, na minha opinião. Você não pode esperar muita coisa, né? Porque até o galãzinho aqui é daquele Barrados no Baile, né, velho? Pô, mas eu lembro que realmente o filme não tinha nada a ver com a série, cara. Ele é meio em tom de comédia também, né? Mesmo porque um negócio desse não dá pra levar muito a sério, né, cara? Olha que o susto, eu começo a ficar bravo. Não, assim, eu posso até acreditar que ficaria bom se fosse comédia. Não, eu acho o seguinte, Buffy, o original, foi muito bom. A série, filme, veio num tempo que o vampiro não tava tão em... Não brilhava tanto, né? Mas, não brilhava tanto quanto hoje. Puta merda! Cara, então, palavra de quem entende. Esse Buffy vai ser ótimo. Eu espero que tenha 10 temporadas como o Dollhouse. 10 temporadas? Are you crazy? Could kill me? You're welcome. E a Sony Pictures, né, confirmou que o Channing Tatum, o Duke da versão cinematográfica do G.I. Joe, ele está no elenco de 21 Jump Street, que é o filme que vai levar o seriado Anjos da Lei dos anos 80 para o cinema. Então o Tatum já se junta ao Jonah Hill, gordinho Seth de Superbad, né, e ambos vão produzir o filme também. O Hill, além de produzir e atuar, ele também vai escrever o roteiro ao lado do Mike Bicall, Phil Lord e o Chris Miller. Os três do Tá Chovendo Hambúrguer, que é um filme bem legal da Sony, viu, cara? É bem interessante. Animação, né? Os três vão ser os diretores também, Phil Lord e o Chris Miller. Pô, pra quem assiste Passione, o Gerson é o Tá Fodendo Hambúrguer. Então, né, o Anjos da Lei, né, o 21 Jump Street, que era o nome original, ele foi exibido de 87 a 90, né, e apresentava um pessoal que era um grupo de elite de policiais jovens, né, que trabalhava paisanos se infiltrando em escolas e combatendo o crime, né. E, se eu não me engano, tinha sempre uma policial que era estuprada, ou ela apanhava, ou alguma coisa assim. E era sempre a mesma. Que vida de merda, né? Cara, você imagina, você passa toda a merda que é pra você sair da escola, você vira policial, você volta pra escola sendo estuprado, velho. Mas essa série, além de ela ser boa, ela tem um diferencial. Ela que revelou, cara, Johnny Depp pro mundo. Não tem nada de bom, não, velho. Olha o caô, tô revoltado aí já. E aqui tem outro detalhe, né? O Stephen Cannell, co-criador da série, que morreu em setembro deste ano, vai aparecer na lista de produtores, né? E é interessante porque esse cara, pelo jeito, escreveu tudo quando era a série dos anos 80, né? Porque o Stephen Cannell também é criador do Esquadrão Classe A. Olha só, velho. Que diga-se de passagem, fizeram, né, um filme baseado na série agora, que foi muito bom, cara. Que finalmente acertaram, né? Porque ninguém tava acertando merda nenhuma dos filmes que eram baseados nas séries dos anos 80, né? E olha, eu vou falar pra você, meu, o filme tá de parabéns, eu gostei pra caramba. É, porque esses filmes, eu acredito que até eles possam fazer isso com o Anjos da Lei, eles capturam o espírito da coisa, né, cara? Eles não ficam muito obcecados naquela coisa de adaptar um personagem que, do passado pro que ele seria nos dias de hoje, né? E sim ele se preocupar mais com a personalidade do cara, velho. Então, tipo, você pegava no Esquadrão Classe A, por exemplo, o cara de pau, o Hannibal, o Murdock, velho, que é o Charlton Copley lá do Distrito 9, cara. Pô, velho, fantástico o papel dele, cara, do louco Murdock. Aquela hora que ele pula na hélice e começa aqui, you spin me round, baby, right now. É pra você ver, né, cara? É a galera buscando caminhos diferentes, né, cara? Um ator que veio lá da África do Sul e foi a opção certa pro papel, cara. Muito bom. E agora é só aguardar a adaptação pros cinemas do Caminhoneiro BJ. Puta merda. Você quer ver a apelação? Acho que é a hora que nem quiser levar Águia de Aço, Falcão Azul. Duro na Queda. No caso, essas séries aqui, que são baseadas, elas sempre tinham o veículo que era, sabe, a estampa da série, né? Era a cara da série na divulgação. Então, os Esquadrão Classe A tinha um furgão. Aqui acho que era Dama de Ouro, a Kate Mahoney. Ela tinha a picape, né, velho? Isso. Duro na Queda, a Kate Mahoney tinha picaça também, né? E vou falar que, no mínimo, todos esses seriados aí foram criados pelo Stephen Cannell também, né, cara? Pois é, cara. O BJ tinha o caminhão, os gatões, né, que eram os Dukes of Hazzard. Tinha o Dodge deles, né, cara? Pô, aquele Dodge era foda, hein, meu? Pô, animal, cara. Eu fui conhecer esse seriado por causa do meu avô, cara. O que você quis dizer isso? Não, não que você é tão velho, cara. Mas era fatal, cara. Depois que ele descobriu a Sky, foi um inferno. Todo dia ele assistia os mesmos seriados. E um deles era os Gatões. Pô, fizeram filme também com o Knoxville lá do Jackass, né? É bom, cara. Vale a pena assistir. Bom. Então, agora a gente tá falando de carro, veículo, helicóptero. E o Anjos da Lei não tinha nada disso, né? Tinha os... Exato, tava pensando agora nisso. Não, mas era uma série que era mais sustentada na história até, cara. Era legal, né? Ela tinha mais a carga dramática que essas séries não tinham, né? Ela era o CSI da época, né? Até porque nos anos 80 você não investigava, você atirava primeiro e perguntava depois, né, cara? No Rio de Janeiro tá assim, né? Você atira primeiro e pergunta depois. Are you crazy? You're welcome! E é isso aí, depois do Michael Bay ter sido ido e chutado a bundinha da Megan Fox pra fora do Transformers 3, depois daquela crítica falando que ele parecia Hitler e tal, sabe, né? Coisa básica que toda mulher pode falar. Os dois gostavam de explosão, né? É. Ele respondeu aí algumas críticas do 3D, né, que vai ter do Transformers. Ele, num ataque de fúria, jogou as plumas ao chão, pôs os braços assim esticados do lado do corpo, fez bem com raiva, sabe, e tal, e falou, né? Como é que ele fez? Não, mas peraí, enquanto isso ele fez as câmeras girarem em volta dele, né? Isso, e lá no fundo, você via as labaredas de fogo, e tudo isso em slow motion. Aí ele disse, né, esses idiotas na internet não sabem do que estão falando, e que nenhum filme live action vai ultrapassar os limites do 3D como Dark of the Moon fará, que é a próxima sequência de Transformers. Pra quem não sabe, o próximo Transformers chama Dark of the Moon porque tem a bunda de um Transformer gigante que faz sombra na Terra. É o lado negro da lua, né? Aí ele diz que o filme inteiro foi gravado em 3D, mas um dos idiotas da produção diz que foi apenas em 40 minutos, ficou 40 minutos do filme que foi gravado. Então assim, isso tudo deixou, sabe, ele transtornado, as plumas foram ao chão, ele chorou por dentro. Ninguém pode afirmar o certo, além da produtora, se o filme realmente foi gravado em 3D, se foi convertido. O filme vai ser lançado em 1º de julho de 2011, e o primeiro trailer sairá com o último filme das Crônicas de Narnia, agora em 10 de dezembro. Deu, né, Transformers? É muito bom, mas... E aí? Ah, cara, eu achei os filmes divertidos, cara. Eu acho, assim, ele já fala que não vai colocar história nenhuma, cara, e você vai estar lá só pra ver cenas, cara. É o que o Tron vai fazer, é o que o Transformers 3 vai fazer, cara. O impacto visual. O impacto visual, exatamente. Vou começar a correr só de meia aqui em São Paulo pra ter impacto visual, né? Não, isso daí, isso é diferente. Isso daí é trauma visual, né? Isso daí é atentado ao pudor, né, filho da puta? Ah, cara, eu vou falar a verdade. Eu gostei do primeiro filme. O segundo eu já achei, assim, que exageraram demais em tudo na dose, sabe? Agora você imagina no terceiro, né? Então, mas do terceiro ele falou que ia voltar mais pro lado humano, a questão dos relacionamentos, das atitudes dos humanos, né? É, tanto que tem até aquela tirinha, né, do carro entrando e saindo do caminhão, que era o Bumblebee transando com uma prostituta, né? É o lado humano do Bumblebee, esse. É tardado, velho. Não, eu gostei muito do primeiro filme. Eu assisti 3 vezes no cinema. Não sou de assistir filme assim, cara. É porque antes de sair o primeiro, né, tinha aquela dúvida, porque a gente achava impossível adaptar de alguma maneira o Transformers pro cinema, né? Uhum. É, no máximo que a gente pensava era o Dylion versus o Satan Ghost, né, velho? Então, acho que era o que chamou a atenção o primeiro filme. Dada, sabe, satisfeita a curiosidade de todo mundo, e acho que até é muito bem feito, por sinal. O segundo filme não tinha muito mais o que trazer, né, cara? Por mais, você não dá pra colocar história num filme com robôs gigantes que viram carros, né, velho? Agora, o máximo que pode acontecer no terceiro, tipo, o Bumblebee ficar desolado, né? Porque o veículo que decidiram pra ele se transformar, que era o Camaro, tem em qualquer lugar agora, já que a Chevrolet decidiu abrir as portas mesmo. É, porra, tá paradinho, cara. 180 mil. Vou comprar dois, peraí. O negócio que eu gostei que eles representaram na tela dos Transformers é o fato de eles, tipo, ter pego mais ou menos a essência de cada personagem e ter colocado no filme, né? Porque o Bumblebee é aquela coisa, né? Era o personagem graciosinho da parada no desenho animado no G1, né? O Optimus tem toda aquela coisa, aquela imagem de paizão e tal, né? Que ele tem perante todos os outros Autobots e tal. Não, ou seja, no fim os robôs têm mais personalidade que muito personagem humano, né? Né, cara? Porque, na verdade, os personagens humanos, eu acho que ficaram muito espalhafatosos até, né, cara? Principalmente no segundo, que eles colocaram aquela comédia pastelão com a família do Sam. Ah, é, a mãe fumando maconha, né? Não, não, não, é exagerar. Comeu o bolinho turbinado. Mas assim, e a única coisa que valeu foi, né, o draminha, né? Tu não pode ir lá e o santo teve que ir e tal, e ele morreu e deu de novo. E no final das contas foi o que fez a diferença, né? Não foi nem tanto as explosões e nem tanto também a variedade de robôs que teve no filme, que, pô, foi uma ignorância agora, né? E a cena da ressurreição do Sam, que foi a coisa mais manjada de filminho, né? A mulher chora em cima do cara e o cara volta à vida, vai tomar no pé. Pô, isso acontece, eu já vi. Are you crazy? Gonna kill me? You're welcome. E toca a música do Senhor dos Anéis aí. Finalmente foi confirmado a presença. Aí tá confirmado? O popular coloca aquela música do molejo, né? Brincadeira de passanel lá. E Ian McKellen confirmadíssimo aí, de novo aí, reprisando seu personagem Gandalf no prequel, né, de O Senhor dos Anéis, O Hobbit. Pô, e apesar da boa notícia, né, a produção, por incrível que pareça, agora passa com mais um problema, e dessa vez é um problema, digamos que étnico, principalmente por parte do casting do filme, tá sendo acusada de racista por não estarem aceitando figurantes aí pra fazerem papéis aí de hobbits, por serem pessoas negras, né, pele escura, já que, segundo a mitologia criada por Tolkien, né, tais criaturas aí não possuíam essa cor de pele. Cara, nada mais justo, né, meu? Não, cara, agora vamos pesar na balança, assim, pô, você acha justo, né, tipo, algum personagem tribal da África ser representado por um branco? Eu posso considerar racismo também? Exatamente, cara, é o que eu acho, que ultimamente esse pessoal de direitos raciais não tá, sabe, viajando demais. Eu não sei se é necessidade de chamar atenção, mas eles estão pegando no pé por qualquer coisa idiota. Pô, para com isso. Pô, quer dizer, então, se eu quiser fazer um papel de negão, tudo bem, tá tudo certo. Cara, eu não sou negão, não tem por que eu fazer. Mas você vai fazer um filme lá que vai falar sobre os guetos dos Estados Unidos. É uma realidade deles? Acabou. Eu não posso fazer. É um pouco, se você parar e ver, é que nem aquele vídeo um tempo atrás que saiu do menininho, né? Que se pintava com barra inteiro. Ficava, okay. Mamãe, papai, quero ser negro no YouTube. Que é um moleque, é um loiro de olho verde. A galera caiu matando. Sabe? Porque o pai fala, ah, você quer ficar pretinho, sabe? Porra, a galera cai matando por muito pouco, sabe, cara? E não é, cara. É, a gente sabe que toda a história do Senhor dos Anéis, ela é meio que embasada na mitologia da Inglaterra, que é nada mais justo o lugar onde Tolkien, né, cresceu, nasceu e morreu, velho. Então, quer dizer, são personagens, cara, que, pô, em sua grande maioria, né, tem, sabe, descendência aí caucasiana, né, cara? Não Sim. Tem por onde mudar, velho. Não, você vai mudar a história só em nome de uma pretensa igualdade racial? É que nem cota, né? Precisa de ter cota, então? Só se for cota de malha. Boa! Racismo contra as cotas de lycra? Eu me lembro uma vez, cara, vocês que trucidaram o Saturday Night Live enquanto eu não estava, teve um episódio muito bom que era na época que o Ed Murphy estava lá, e o Ed Murphy, ele foi... Eu tava interpretando um cara que ia provar que o racismo ainda existia nos dias de hoje. Beleza, né? Ele foi como ele mesmo, né? Um cara negro e tal. Ele foi lá e pediu um empréstimo no banco. O cara explicou educadamente que não dava e tal, né? Aí foi no ônibus, né? Todo mundo sério. Meu, ele sentou tranquilo e tal, né? Ele fez um monte de coisas normais, né? Aí, cara, agora vamos ver o que muda. Aí maquiaram ele de branco, velho. Colocaram um cabelo loiro, bigode, aquela pele branca e tal, velho. Velho, ele entra no busão, aí tem ele, né, que todo mundo pensa que ele é branco, e tem mais um cara negro sentado. Quando o cara negro desce do ônibus, cara, os caras começam, sabe, ter musiquinha de fundo no ônibus, mulher passando com salgadinho. Cara, muito animal. Cara, se junta aí, vamos dançar, tá no meio do ônibus, sabe? O cara falando que o universo dos brancos era outro. O cara foi no banco, velho. Aí tinham, né, de novo, os caras mostram a situação, o cara negro pedindo empréstimo. E de novo o gerente sendo educado. Não, cara, eu, né, o senhor não tem condição, não preenche os requisitos e tal. Aí beleza, o cara, né, baixou a cabeça e foi embora. Foi ele, cara. É o seguinte, eu queria fazer um empréstimo de não sei quantos milhões, que documento que eu preciso trazer. Aí o cara falou, não, peraí, o cara já tira uma mala debaixo da mesa, velho. Toma aqui, ó, pode levar. Não, mano, não tem que assinar nada. Não, eu confio em você, cara, depois amanhã você traz, sabe? Os documentos assinados. Não, pode ir, velho, sabe? Um monte de coisa assim, cara. Ah, meu, cara, é o seguinte, eu acho que o pessoal precisa começar a achar outra maneira de lutar por esses ideais aí, sabe? tudo tá muito deformado hoje em dia, cara. O nego inventa qualquer motivo pra se aparecer. É isso aí, cara. Não tem. Hobbit é branco, paciência, sabe? Vamos nessa. Are you crazy? Gonna kill me? You're welcome. Bem, recentemente, em entrevista à Entertainment Weekly, né, o Christopher Nolan reafirmou que o Batman The Dark Knight Rises será o último filme do Batman, sim, que ele vai dirigir, né? Diz que tá muito contente em voltar ao filme depois de ter feito a origem. O pessoal perguntou se ele não queria, se ele não preferia fazer um outro roteiro original, né, que nem ele fez com a origem. Mas ele falou que não, que ele tá muito contente em voltar pro Batman. Ele gosta do universo do Batman, das regras do Batman. E com relação à origem, diz que tá planejando, né, os jogos da origem, né? Ele disse assim que sempre imaginou que naquele mundo várias histórias poderiam acontecer e que no momento ele tá trabalhando com essa possibilidade só no videogame ambientado dentro desse universo. Só que é aquele negócio, né? Não tá descartando que tem Origem 2, né? O pessoal da Warner gostou muito e se aparecer aí, ele faz. E falando sobre outra produção, né? Que o nome do Christopher Nolan está envolvido aí mais com o Padrinho, o novo filme do Superman. O pessoal pode imaginar aí, né? Que ele e o Zack Snyder estão sentados lá, bonitinho, os dois conversando e falando o que vai acontecer no filme, escrevendo e tudo mais. Mas não é bem assim. Os dois juntos mostrando o gráfico pro outro, né? É, porque a Emma Thomas, né, que é a mulher do... Emma Thomas! Ela é roxa, né? Tá aí a cota. Putz. Apanhou pra burro, cara. E aí... A senhora Emma Thomas, né, a mulher do Christopher Nolan, que ela diz que não é bem assim, né, cara, apesar do Christopher Nolan ter assumido a posição de padrinho, né, que balizou as coisas, ele só fez a ideia, ele e o David Goyer fizeram a ideia do filme, né, e passaram agora tudo pro Zack Snyder, eles confiam no Zack Snyder e é isso que vai acontecer, né? Não vai ficar interferindo muito, não. Apesar dele não interferir, né, ele andou dando uns pitacos aí, por exemplo, o Hans Zimmer, né, grande compositor aí de... Nossa, Emma Thomas e Alzheimer, vai lá. Tá foda, eu já não tô lembrando de nada dessa matéria. E o Hans Zimmer, né? Que Hans Zimmer? Hans Zimmer. Parece o Guizão. É. O Hans Zimmer que compôs, né? Toda a trilha do Piratas do Caribe. Também fez os dois filmes do Batman. E vai fazer o terceiro também. E o próprio Origem vai fazer a trilha desse filme também do Super-Homem, né? Porque é uma escolha do próprio Nolan, que é amigo do Zimmer, cara. Ah, mas é assim, o John Williams fez metade da trilha de... Oi, gente, eu sou o Vivaco, cheguei agora. É, o John Williams fez metade das trilhas do George Lucas e a outra metade do Steven Spielberg, que são amigos. Eu queria ter uns amigos assim, vocês não fazem nada, o outro, o Lúcio é decorador, velho. Que orgulho que eu vou ter disso. Cara, mas eu vou te falar, essa conversinha aí do Nolan, que ele vai tá adorando voltar pra franquia do Homem-Morcego, pra mim isso daí não passa de balela, velho, porque a nítida impressão que me dá é que ele só faz e só dá esses comentários pra agradar a Warner, cara, porque ele quer ganhar nome mesmo pra fazer esses filmes doidos dele, cara, porque ele se diverte é fazendo a origem, é fazendo o grande truque, ele sabe que o Batman, cara, é uma escada pra ele, entendeu? A bate-escada. Exatamente, cara, é um cinto de utilidade pra ele completo, pra ele se erguer e fazer os filmes que ele quer fazer, cara. E só pra terminar, né, as filmagens vão começar agora no começo de 2011, e tá marcada a estreia pro final de 2012, né? Será que dá tempo? Eita, nossa, acho que não, hein? Ah, se a gente já não tiver cheio de hematomas, né? Sai antes que o Hobbit. Agora eu acho que a origem também não precisa de sequência, né, cara? Voltando nesse assunto aí que da possível sequência da origem. Até porque no final, né? Não, muda a roupa. É, há controvérsias, né? Sim, é aquele de a gente nunca sabe os filmes do Nolan direito. Porque os filmes do Nolan, cara, é um tapa na cara, né? O grande de truque que você achava que era um drama com um pouco de história, assim, ele vira totalmente ficção científica de uma hora pra outra, né? A história da origem, né, do Inception aí, é uma doideira do começo ao fim, é um universo que ele criou, né? É o que a gente chama de uma obra autoral, que é um universo que o cara cria e as regras ele cria pro universo que, né, ele fez e tal. Então só funciona no filme dele. Agora a pergunta, o Super-Homem da Warner com o dedinho do Nolan, Batman, que papel no filme do Super-Homem fará Michael Caine? Ele tem que estar, não tem se ele escolhe até o compositor, o Michael... No mínimo deve ser o Perry, né, cara? Perry vai ser o Michael Caine, vai ser o Jimmy Olsen. Are you crazy? Gonna kill me? You're welcome. Bem, essa semana foi sombria, né, pro mundo do entretenimento. Afinal, dois nomes de peso aí da galera que curte cultura pop simplesmente bateram com as 10 aí. E logo na segunda, né, cara? E logo na segunda, que foi uma coisa assustadora, porque geralmente esse tipo de notícia vem em 3, né? É, inclusive a gente não teve o Nerd Drops na semana passada em luto, né? Pois é. Nós fomos o terceiro morto, né, cara? O episódio morreu. Então, primeiro, né, nós recebemos a notícia do Leslie Nielsen, que morreu com 84 anos, vítima das complicações devido à pneumonia que ele estava enfrentando. Afinal de contas, ele já tinha 84 anos, né, e já tá bem velhinho e debilitado. E quem disse tudo isso foi o sobrinho dele, o Doug Nielsen, né, falou à rádio. E fica aí a notícia ruim, né? É, o sobrinho dele noticiou e contou que ele estava, na hora, segurando o travesseiro no rosto do tio. Foi uma coisa bem calma. Caraca, o pior que foi boa, velho. Foi sombria, mas foi... Cara, nossa, que dor na barriga. Teve até uma galera reclamando aí. Conheço um até que habita um quarto sinistro falando... Reclamando que essa nota saiu em alguns locais na área de... Na sessão de diversão, né, cara? Pô, por mais que o fato seja triste, cara, acho que não teria nem como publicar em outro lugar, porque ele só nos garantiu diversão só com as caras e bocas que ele faz, né, cara? Se não é diversão, os sites que colocam diversão é porque não tem a opção entretenimento, né? Você vai colocar o quê? É óbito, né? Exatamente. Opção óbito, pô, mas vai deixar saudade, pelo menos o dublador dele tá vivo ainda, então se quiserem fazer que a polícia vê aí com ele digital, né? O dublador dele é o Batman das animações também, é, né? É, o Márcio Seixas. Cara, muito bom, né? Podiam fazer um Corra que a Polícia Vê aí 4, né, com ele digital que nem o Tron. Nossa. Mais ou menos, né? Porque o próprio diretor do Tron diz que o Jeff Bridges digital não tá 100%, né, cara? Mas o Leslie Nielsen não era 100%, aquelas caretas dele eram ótimas. E outra, cara, ele tem o nosso respeito, porque até então, que a gente saiba, é o único cara que fez justiça, porque o cara que vivia fodendo direto o O.J. Simpson, né, cara? E ele é impressionante, né, cara? Porque o cara morreu com 84 anos. Quando eu era pequeno, ele já tinha cara de passado, né? Já, cara. Ele tinha 60 anos quando ele fez Corre que a Polícia Vem Aí, velho. E pois é, e se tudo der certo aqui no Nerd Drops, vai estar o link pra você comprar aí. O Corre que a Polícia Vem Aí, Todo Mundo em Pânico, Drácula Morto Mais Feliz e até Aperte os Cintos que o Piloto Sumiu. São os melhores filmes dele. E aquele que ele é um espião lá, o agente WD-40? Um dos que é muito bom também, esse super-herói mais novo, que ele é meio bobo, mas que tem uma cena que ele atira com a arma de prego no neto dele, ele pega o prego e fala: nossa, é fácil, qualquer um consegue fazer. Ele vira com a maior cara de pau e atira no amigo, assim, ó, pum. Ele viu, não é todo mundo que consegue. Bem, né, continuando aqui as notícias desagradáveis da semana, também morreu Irving Kershner, né, o diretor de O Império Contra-Ataca, né? Na minha opinião, o melhor dos 6 filmes aí do Star Wars, tranquilo. Eu gosto de toda a trilogia original, até gosto mais do Retorno de Jedi por fato de ter mais aventura e tal, mas realmente, em termos de direção, eu acho que o filme que exigiu mais, cara, foi realmente O Império Contra-Ataca, velho. E outra coisa, né, o filme, O Império Contra-Ataca, ele marca a volta do Star Wars depois do sucesso estrondoso que foi o primeiro episódio, né, que hoje a gente conhece como A Nova Esperança. Então, quer dizer, cara, pro Lucas confiar o bebê dele na mão de alguém, cara, não poderia ter sido qualquer um, cara, e o cara fez, o filme perfeito, né, cara? E outra, né, ele foi um cara também que morreu já com uma idade avançada, ele tinha 87 anos, e isso é natural, né? Pô, galera, ele, pelo menos aqui, segundo o IMDB, né, ele não só dirigiu Star Wars, mas ele também dirigiu 007 Nunca Mais Outra Vez, e Robocop 2, cara, é sério isso? É. Ele é o diretor do Robocop 2? Robocop 2 é aquele que... O Ken, né, do robô viciado. Do robô que parte a cabeça do moleque no meio, não é? Que tem um molequinho e ele pega com a garra e torce o pescoço dele. Não, torce o pescoço da mulher. O molequinho morre metralhado dentro do carro forte. Eu tô com raiva do Robocop. Por quê? Porque ele tá fazendo um papel de filho da p*** no Dexter. Ah, é? Pode crer. Porra, cara, é o Peter Weller. Peter Weller, cara, ator bom pra caramba também. É, eu tô aqui há meia hora no IMDB tentando achar o nome dele. Esqueci que eu tô gravando com o Oliver. Devia ter só apertado. Ele acertou em Star Wars, né, cara? Mas 007 errou feio, né, cara? Eu não digo nem que seja problema de direção, porque é um filme, assim, datado, né, cara? Babaca, né? Não, e outra, cara, pra você ter ideia, esse filme teve uns problemas lá com direitos, até a produtora, aquela do Albert Broccoli, que é o cara que detém os direitos do 007, era, né? Agora cara, a família. Albert Broccoli, cara. Quais são as possibilidades, né? Então, e esse filme, ele não é oficial do 007, cara. Quem comprou os box aí, ele não vem. Apesar de ser com o Sean Connery. Você tem a trilha dos Star Wars aí, ô Polar? Tenho, seis. Então fecha aí com a Marcha Imperial. Não, não é melhor aquela que fecha o... Termina o primeiro episódio? Não, que é mais comemorativo. O cara dirigiu, porra. Ah, vai a merda. Acho que é o quê, cara? Televisão. Então vamos aos destaques de televisão. Poster e imagens da nova animação de Thundercats. The Walking Dead perde todos os seus roteiristas. Mais imagens e anúncio da data do retorno da série V. Detalhes do roteiro e elenco escalado para a série Alcatraz de J.J. Abrams. O ano de 2011 marca aí o retorno dos Thundercats à televisão, né? Depois de muita coisa aí que já tinha sido aventada sobre a possibilidade de ida para os cinemas de Lion Company. Primeiro eles falaram que ia ter um filme live action, depois mudou para computação gráfica, aí a coisa foi esfriando, aí a Warner pelo jeito tá tentando fazer o seguinte, né? Vai colocar a série no ar, aí depois de ver a popularidade vai ver se vale a pena investir aí num longa-metragem para isso. Que aí quem sabe, conforme for as coisas, pode aí tomar o lugar de Harry Potter ou Senhor dos Anéis na galeria aí de grandes franquias da Warner. Então eles já divulgaram aí a primeira imagem do Lion pro novo Thundercats, assim também como um pôster que foi visto em um desses eventos, né, que você pode checar aqueles novos lançamentos pra televisão, e tinha lá o logo dos Thundercats e a data de 2011 apenas, né, nada muito certo. Muito vago, né? Tudo vago. Geralmente é o tipo de publicidade que funciona, cara. Mas eu posso estragar o pôster pra todos os ouvintes que vão estar lendo a notícia? Thunder Pepsi. É feio. Olha o pôster, não é Thunder Pepsi? Não, tá igualzinho, cara. Tá com cara de Pepsi total essa porra, velho. Cara, mas eu acho que elas não deveriam tratar como obra de cinema. Deveria fazer que nem ela tá fazendo com todos os heróis da DC e fazer uma série, fechar a série e lançar animações longas e curtas. Hoje eu vi aquele Shazam e Super-Homem, o retorno do Adão Negro. Cara, sensacional. 40 minutos de desenho e sensacional. Eu quero mais coisas assim, só um pouco, mas só na parte que o cara gritava Shazam. Eu sei, a impressão que o Thundercats me passava, cara, era, sabe, de ser um negócio assim, muito isolado. Velho, porque eles caem num planeta onde só tem praticamente o inimigo, né? Que merda. É, não, eles... Eu vou fazer uma confissão. Bota aí uma trilha sonora, assim, tipo... Tchan, tchan. Eu odeio Thundercats. Meu Deus, cara. Peraí, você falou que é gay. Eu odeio Thundercats. Gay é quem gosta de Thundercats. Mas olha só, Rodrigo, o fato de você não gostar, cara, é até justificável. Porque você é um cara novo, você olhar com os olhos, sei lá, de um cara que na época que viu, sei lá, você devia ter seus 14, 15 anos, realmente é um desenho datado, cara. Agora, pra geração dos anos 80, o Thundercats acabou virando um ícone, né, cara? Não, claro, mas beleza, mas o problema é que aquele pessoalzinho metido a fodão que vai na onde fala, eu amo Thundercats, sempre adorei Thundercats. Ah, não. Isso é eu desafio a qualquer um que assistia antes, tenta ver 10 minutos do desenho pra ver se consegue ficar na frente da TV. Pior que isso, só He-Man, né, cara? Não, e He-Man tentou, né? O He-Man tentou voltar. Teve aquela série animada que tiveram até que redublar, porque a Mattel queria que o nome dos personagens ficasse em inglês e tal. E foi um saco. E eu acho assim, eu acho que o conceito pode funcionar e hoje em dia temos roteiristas bons. Mas eu nunca engoli a história de que os gatos guerreiros, vamos dizer assim, chegam num planeta que não é deles e compram briga com quem tá morando lá, cara. É tipo você ir num churrasco da casa de alguém e brigar com o dono. Cara, os Estados Unidos faz isso, mas no país que não ocupa. saco. Não, sem falar que o cara é tipo, porra, sério mesmo, eu acho que Power Rangers se inspirou nisso, porque o vilão sempre vem, se transforma e é derrotado de volta. Aí depois vem, se transforma e é derrotado de volta. Isso segue 300 episódios. Não, e na verdade, talvez Thundercats tenha se inspirado nisso, porque essa forma de transformação é japonesa desde a década de 70. É, e outra, né, o visual desse novo seriado Thundercats que vai sair no ano que vem, ele é bem mais puxado pro visual oriental, né? Uhum. Na verdade, ninguém sabe, Thundercats é japonês, cara. O que eu achei legal, o que eu achava legal, que depois soltaram uns, digamos assim, uns rumores aí, de que o planeta que os Thundercats caíram é a Terra. Porque teve um episódio lá que eles encontram lá a espada do Rei Arthur, não sei se vocês estão lembrados. Surge o Rei Arthur, não é? Entendeu? É, eu não lembro direito, cara, porque eu só vi esse episódio, só vi uma vez. Eu lembro até que tinha a parada da lama, da Dama do Lago, que ela era a guardiã da espada e tal. Então tinha esse negócio meio planeta dos macacos, né, cara? Então, assim, era um, digamos, um arguezinho aí que ficou legal no desenho, né? Ninguém sabe direito se é o planeta Terra ou não. E o lance do Jaga, né? Totalmente inspirado no Star Wars, né, cara? Total, né? O Jedi... Total Ben Kenobi, né, velho? Até o visual dele é bem parecido, assim. Bom, sucesso de Walking Dead indiscutível, né? E pelo menos aquele ditado de que time que está ganhando não se mexe, não se aplica, pelo menos na ideia do executivo da série aí, o Frank Darabont, é que ele simplesmente optou por dissolver todo o núcleo de roteiristas. É, segundo a notícia aqui, ele deve estar contratando aí freelancers para trabalhar no próximo ano. Mas assim, existe também o fato de que ele roteirizou os dois primeiros episódios, né? O Frank Darabont, que por sinal são os dois melhores que eu vi até agora, e incluindo também alguns roteiristas, né, que incluiu o Robert Kirkman, que é o criador da HQ, ele também participou de um dos episódios da série, mas também não era definitivo, né. É, e é interessante a questão, né, porque ele falou que vai contratar freelancer, que é melhor, porque ele quer fazer uma coisa mais fechada, né, cada episódio tem um arco que se fecha ele mesmo, sem precisar causar aquele cliffhanger pro próximo episódio. Sim, sim, mas... e mesmo porque eles estão alterando bastante coisa dos quadrinhos. Isso, mas é o que eu ia falar agora, né? O cara ficou puto com esse distanciamento, né? Que tá acontecendo aí, essa viajada. Ele não gostou dessa história que aconteceu nesse último episódio da entrada do cara do CDC lá, né? Só que quem começou com todo esse distanciamento foi o próprio Kirkman, né? É aprovado por ele, né? Mas se bem que, pelo que eu li, todos os roteiros escritos passaram por uma revisão dele mesmo. Ele teve que refazer algumas coisas, ele não se satisfez com o trabalho, não foram todos os episódios que foram feitos pelos roteiristas originais, definidos, teve freelance também, então tava meio que bagunçado o negócio, né? Tem sempre a dúvida do potencial financeiro, né? O Kirkman tava ganhando dinheiro, ganhando uma boa grana fazendo quadrinhos, e de repente Hollywood bateu na porta dele. Então, às vezes o cara joga uma grana e fala aí, ó, aceita isso aí. Não é qualquer série, né, velho, que antes de você ter o seu piloto exibido na televisão, que antes de acontecer isso, se decide, cara, fechar uma próxima temporada, né, cara? Então, isso daí foi também novo. Eu acho que tá acontecendo as coisas muito rápido pra produção do Walking Dead, cara. Isso daí pode tá meio que prejudicando um pouco, né? Dando um passo maior que a perna aí também, né? Embora eu acho que o fato de ter colocado esse CDC e tudo mais, talvez seja pra dar uma segurada, né? Porque a história tava começando a andar um pouco mais rápido. Até pelo que o Oliver tinha me falado das diferenças do quadrinho pra série, né? Eu não li o quadrinho. O Polar me chamou no G-Talk e falou, cara, eu tô curioso pra caramba. O que que acontece? Foi o Merle que roubou o furgãozinho dos caras? Eu falei, não, cara. Eu não sei, porque o Merle nem sequer existe nos quadrinhos, pelo menos até a edição que eu li, que é a 40, entendeu? Então eu acredito que não tenha mesmo personagem e nem sequer o irmão dele, assim como uma penca de outros personagens que estão lá. Só que é o seguinte, cara, o quadrinho, você lê e acompanha numa dinâmica diferente, né, cara? Você tem que ter um freio na série, porque ao contrário... Eles são bem curtos, né? Exatamente. O quadrinho, sei lá, de 30, nem, não, é, não chega nem a 30 páginas. Porque tem aquele monte de página com carta dos leitores e anúncios e não sei o quê. Então, quer dizer, a revista tem 30 quadrinhos, mas da história mesmo tem 23. É, às vezes uma tomada, assim, de um olhar, o cara pega duas páginas, né, cara? Pega quatro quadrinhos e faz isso. Exatamente, é o mesmo caso caso que a gente comentou no Senhor dos Anéis, por exemplo, do porquê o filme ter mais dinâmica que o livro. É, e outra, um episódio, às vezes um episódio pode comer tranquilo aí, 4-5 edições de revista, cara. Então talvez eles tenham falado, gente, vamos botar os caras num lugar confinado, que eles estão um pouco seguros, pra dar uma segurada na história, senão, pelo amor de Deus, imagina se eles colocam um monte de zumbi, por exemplo, lá dentro. Ah, adicionaram muita coisa, cara, aquele lance do cara lá, o negão que tem a mulher dele. Que exatamente. Então, o rapaz, pelo menos dele, tem nos quadrinhos, mas o drama de ele não conseguir matar a mulher que virou zumbi, isso não existe, né? Isso é uma linha comentada no quadrinho, né? Não é a tensão do episódio. Exatamente. Eles exploram bastante, cara, os pormenores, né, cara? Os detalhes que surgem nos quadrinhos pra enriquecer a série. É, eu gosto do jeito que a série tá indo, porque eu sou um fã de Dragon Ball, por exemplo, e que leu o mangá, que assistiu o anime, leu o mangá e falou assim, por que que um mangá de 20 páginas foi contado em 36 episódios, sabe? Eu tô gostando do jeito que... do dinamismo que tá sendo usado pra abordar a série. Eu acho que tem pano pra mão. Pra mim, a série podia ir pra outro lado, contando que o Kirkman estivesse lá. Eu não me importava de ver exatamente aquilo. Eu acho que o Kirkman nem foi mandado embora, não, cara. Ele é produtor da série também, então ele nem pode ser mandado embora. É. Eu acho que ele só vai se afastar um pouco dos roteiros, né? É, eu acho que vai ser, por exemplo, hoje, que eu falei que eu tava assistindo o Super-Homem e o Shazam, eu descobri que o desenhista da série animada do Batman, que criou aquele traço que foi usado na Liga da Justiça, o Bruce Timm, é o produtor executivo de todas as séries animadas em Blu-ray e DVD da DC. O cara é um desenhista que criou um estilo e hoje ele supervisiona o estilo gráfico que ele usa. É o Maurício de Souza, né? É, o Kirkman pra mim podia virar a autoridade de zumbi, porque o Romero tá gagá já há 3 filmes, né? Aí outra, né, cara? A gente, pela decisão de ser 13 episódios da próxima temporada, a gente vê que eles optaram por essa estrutura mais curta de série, né? Que nem do Dexter, do True Blood, né? Sendo isso, você não precisa, sabe, estender tanto, né? Tipo, explorar muito mais do que tem nos quadrinhos. Então, ok, eles vão acrescentar coisas, vão tirar coisas, mas vai ter o seu limite certo, né? E outra, né? Nada impede de mais pra frente eles aumentarem os episódios. Afinal de contas, o próprio The Big Bang Theory começou aí com 12, o pessoal fez a experiência, gostou e hoje tá aí com uma extensão normal. Sim. Não, mas aí é o mid-season da TV aberta. Essas acabam, normalmente não fazem isso, não. A prova é que o Dexter continua com a mesma quantidade de episódios. Mas o Dexter é da HBO, né? Ou não? Não, é do mesmo canal, não é? Não? Ah, não, esquece. Não, não é da HBO, não. É da... Showtime. É, vai estar voltando aí, por agora, a próxima temporada, né? Do 5, a Batalha Final. Ou Vitória, a Batalha... Vê a Batalha Final, que já me estranha o fato de ter mais de uma temporada, porque deveria ser a Batalha Final, né? E de vingança, né? Porque como os ETs foram derrotados na série original, eles estão voltando agora. Pois é. É uma continuação, não é um... Não, é um remake. Ah, tá. Mas tem o Fred Krueger ou não? Ou só o original? Não, só o original. Tem um monte de fotos aí que a ABC liberou. Algum de vocês assiste a série? O que vocês acham? Eu acompanhei a série, velho, e eu sinceramente, assim, ela começou com cara de que seria uma série bem produzida, ao menos, e eu achei que isso decaiu bastante e sei lá se foi um reflexo da coisa toda, mas ela meio que desandou pro final, cara. Bom, foi uma série que teve uma estrutura mais curta, né, que comum, afinal a primeira temporada foi aprovada male pra segunda, e na verdade é uma chance que a emissora tá dando pra série, e vamos ver se melhora, cara, mas eu sinceramente não achei nada muito mais interessante que a série original, por exemplo, que pelo menos na época que ela passou, marcou, né, por mais que seja muito tosca. Eu sei que eu não acompanho o V, eu achei chato. É, realmente eu achei, assim, personagens que não cativaram muito, entendeu? Pelo menos... É, uma coisa mal trabalhada, né? É, então, porque isso daí, pelo menos, a gente sabe que todo personagem de série ou filme dos anos 80, ele sempre tem uma característica que marca forte, né? E o público sempre se identifica ou odeia ou gosta. Então, tinha esse lance e essa carisma não acontece com a série nova. Eu acho que é o principal problema. Assim, porque eu assisti o primeiro episódio e desde então eu resolvi não acompanhar mais. Eu achei tudo muito rápido, sabe? No primeiro episódio os caras já apareciam, já tinham um complô contra, já tinha um plano maligno e já tinha uma revolução, assim, tudo muito rápido. É, É, mas ainda eles dão... Eles apresentam isso tudo como por debaixo dos panos, né? Um plano dos ETs lá que não dá na vista, né? Então eles estão se apoderando aos poucos do planeta Terra, se infiltrando em toda a infraestrutura do planeta, seja no governo, seja, sabe, entre pessoas comuns. E por aí vai, cara. Mas, assim, eu acho que a série, hoje em dia, não teria mais apelo mesmo, e por isso que não tá funcionando. E pode passar pra próxima, porque só eu que vi essa merda. Acelerando aí o processo de contratação de elenco pra série Alcatraz é o J.J. Abrams aí, né, que já confirmou o Jorge Garcia, que pra quem não conhece, se é possível, é o Hurley de Lost, a série que o Rodrigo mais amou o final. Reveja a minha rola. E ao mesmo tempo também anunciou a contratação da gostosa da atriz Sarah Jones, Johnny Coyne e Jason Butler Harner. Não sei quem é, quem é? Quem eu é? Também não. No caso do... Eu só sei que é uma gostosa. A Sarah Jones, ela já apareceu na série House, né, e Lone Star é uma série que ela vai ser a principal personagem feminina, né, que é uma série que, se não me engano, vai estar aí pra estrear ainda. Johnny Coyne já teve aí nas séries Undercover, que também é produzida pelo J.J. Abrams. Mas vale lembrar que a melhor coisa que o J.J. Abrams já fez relacionada a Hollywood foi tocar teclado no vídeo Cool Guys Don't Look at Explosions. Já viram esse vídeo? Não vimos. Cara, é com o Will Ferrell, aquele... E aparece o J.J. Abrams tocando teclado, que ele toca mesmo. Nossa. É música pra ficar na cabeça também, tá? E é divertido. Bom, o roteiro da série Alcatraz gira em torno de um grupo de guardas e ex-prisioneiros da prisão de segurança máxima, né, que fica lá em São Francisco, e que reaparece nos dias de hoje. Agentes do FBI estão tentam entender como eles surgiram do nada depois de 30 anos desaparecidos. Quer dizer, o J.J. Abrams, de novo, vai postar numa série de mistério, cara. Aqui virou uma coqueluche, né? Toda série agora tem que ter o seu mistério. O The Vent, né? Tem aquele plot todo de um avião que caiu no deserto. No mesmo lugar caiu um avião, eu não sei quantos anos atrás. E teve a outra que foi cancelada ainda, que saiu logo depois do Lost, a Flash Forward. Exatamente. É. Fringe também aposta um pouco nisso. Pera aí. Fringe é só isso, né, cara? Fringe é o novo Arquivo X, né? Eles tinham dado a impressão de que, na verdade, o Fringe ia ter uma coisa, assim, menos forçada, né? Mas eles estão apostando firme na mesma forma do Arquivo X. É, na verdade, eles apostam bastante, assim, porque Arquivo X ele apostava em tudo que era ficção científica e tudo que era sobrenatural, né? O Fringe não, cara. O Fringe é pura ficção científica, né, cara? Então, ele tem um pouco desse diferencial, né? Agora, vamos ver, né, cara? É uma série que a gente nota de mistério, né? Não sei se vai entrar no mesmo molde dessas séries que a gente comentou aí. Possivelmente, sim, né? E outra coisa também, você pode saber a idade dos podcasts quando eles usam expressões como coqueluche. Foi liberada a abertura da segunda temporada de Lost Canvas, que é a história do Cavaleiros do Zodíaco contada com roteiro decente, bons animadores, dinheiro, né? Não vai passar na manchete, né? É, não vai passar na manchete, não tem 8 quadros de animação pra um episódio de 20 minutos. É muito bem feito, é muito bem estruturado, e a melhor coisa, muitos dos fãs de Cavaleiros não gostam. Então pode-se dizer que é um bom desenho dos Cavaleiros do Zodíaco. Como eles não gostam, deve ser bom, né? É, deve ser bom. O que eu já assisti, eu acho muito superior, até porque eu tenho mais de 20 anos. Então, assim, gostar de Cavaleiro do Zodíaco com mais de 20 anos... É, você foi modesto, né? Eu tenho mais de 20 anos. O cara tem 39, porra. O Frank Drebin tinha mais de 20 anos, porra. Obrigado. Os seus olhos. Seu filho tá... Mas tá aí, confira o trailer, né? O trailer não, a abertura, que é sempre a coisa mais bem animada, mas eu garanto que o anime é bem animado. E se alguém escrever falando que não é anime, é anime, você perde muito tempo e provavelmente acentua mal as palavras pra ficar cobrando minha pronúncia. Você pode ser mais sucinto e falar o seguinte, cara, assista porque tem porrada. Isso, tem porrada, sangue e talvez até uns peitinhos balançando. Esse daí tá que nem um cara, você lembra, Polar, daquele lance do... Eu falei que a revista era um mangá e o neguinho veio veio me corrigir falando que era um manhuá. Manhuá. Porque o mangá se lê realmente ao contrário e o manhuá se lê do jeito ocidental. Olha, olha, olha, você que tá escutando agora, se você tiver mandado isso pro Oliver. Se você ainda escuta o Nerd Drops, né? Porque isso daí foi no 7. É, se você ainda escuta e você mandou isso pro Oliver, cara, você falhou na vida. Hashtag Forever Alone pra você. Forever Alone. Pra você uma imagem, porque se você critica o Oliver Pérez, aí ó, a última imagem que eu coloquei, tá? Você tá criticando uma pessoa que é um pouquinho mais experiente que você. Escalado e escute. Quadrinhos. Da Avatar Comics, né? Tá querendo aproveitar aí o hype de zumbi e o final do ano aí pra fazer a sua polêmica de final de ano, né? Como tudo que tem Avatar no nome, né? Pelo jeito. Afinal de contas, eles estão fazendo Night of the Living Dead, né? Holiday Special, que é uma história em quadrinhos assim, baseada na famosa série de filmes do George Romero, e que tem simplesmente a cena daquela famosa cena de presépio, que tem lá dois reis magos estripados, José e Maria comendo Jesus literalmente, gastronomicamente falando. E, pô, tudo é pelo menos chocante pra quem... Não para o Rodrigo do Quarto Sinistro, claro. Olha... Olha, eu posso soar como um ateu azedo e tudo mais, não, mas... Não seja por isso, tem um mais que você aqui que é o Rodrigo. Rodrigo, vou adicionar você no Orkut, inclusive. Só pra saber, Jesus já não era zumbi? A gente não tá só adiantando o processo aqui? É o primeiro zumbi, não é? Verdade. Mas pelo jeito não vai andar mais na água porque Maria já arrancou o pezinho dele, velho. Na verdade ele vai andar assim, né? Tá fundo, tá raso, tá fundo, tá raso, tá fundo. Na verdade ele não foi o primeiro zumbi, cara. Eu acho que se for considerar isso, tem o Lázaro. Ah, verdade. Verdade. Porque, verdade. Afinal de contas o poço foi baseado nele, né? Lazarento. E um dos quadrinistas mais queridos de todos os tempos, Jack Kirby, o cara simplesmente ajudou a criar personagens icônicos como Homem de Ferro, Hulk, X-Men, Homem-Aranha, etc. Infelizmente, Kirby morreu em 1994, mas não sem antes deixar filhos. Filhos que, pelo jeito, acham que merecem todos os direitos sobre os personagens. Em 2009, a molecada entrou com um processo legal contra a Marvel, dizendo que todos os personagens pertenciam a Kirby e a sua família. O processo está sendo baseado na lei de copyright, que protege artistas que venderam seu trabalho por muito pouco, mas que suas obras geraram muito dinheiro, etc, etc. Coisa pra sacanear o cara depois de muito. Se for assim, quando Stan Lee morreu, fudeu, fecha a Marvel. Pois é. Não. Agora a gente tem que esquecer, a gente não pode esquecer de um problema, né? A Disney comprou a Marvel. Esses caras não vão ganhar uma ação contra a Disney. Ah, cara, agora eu vou falar pra você. O pessoalzinho hoje em dia, né, cara, tá querendo ganhar dinheiro muito fácil, né? Pô, eu não vou fazer nada, minha família, o meu pai fez as coisas, eu vou só ganhar em cima. Ah, vai catar coco, filho da puta. Vai pegar um tijolo pra sentar, vai fazer alguma coisa que preste. Pois é, a notícia diz Homem-Aranha você pode tirar fora, porque o Stan Lee disse que pediu pro Jack Kirby fazer a arte conceitual do Homem-Aranha, e ele disse que ele fez o coisa com o uniforme do Homem-Aranha, mais ou menos. Ah não, cara, as pessoas tinham que aprender com o George Harrison e o filho dele, né? O cara foi lá e aprendeu com os passos do pai, é um dos maiores produtores musicais, ajudou a montar o musical dos Beatles e a produzir disco e ajudar no Beatles Rock Band, enquanto esses vagabundos não sabem rabiscar no papel e fica chorando pelo dinheiro do pai. Ah, não fala isso não, que se você fosse filho do cara, tu tava fazendo a mesma coisa. Cara, se eu fosse filho do cara, eu não ia desgrudar dele, eu ia aprender a desenhar com ele. Pelo menos algum talento deve ser genético. Como fazer o coisa de uniforme do Homem-Aranha. O que tá sendo aí estudado é que, assim, de acordo com essa lei do copyright, né, se chega a um estudo que diz que se o trabalho do Kirby, se o trabalho não foi realmente um freelance, os personagens realmente teriam aí alguma, acho que parcela, ou alguma parcela, ou tudo, né, pertencente à família dele. Mas se foi ao contrário disso, né, se foi realmente, que o cara fala aqui, um work for hire, né, contratado, ele realmente pertence à Marvel, cara, e, sabe, sem chororô aí, seu jogo acabou. E mesmo porque a gente sabe que na Disney tem um filho da puta, né, cara? Puta que pariu! Miscelânea. então, para os apreciadores do trabalho, né, do rapaz do Pirate Bay, né, uma triste notícia, né, porque os fundadores simplesmente perderam o caso em uma corte de Estocolmo em 2009, né, e entraram com uma apelação aí sobre o veredito, para ver se conseguia mudar, mas infelizmente não deu certo, porque a corte sueca de apelos acolheu a decisão original, né, mas mudou a sentença. 3 dos 4 tiveram seus tempos de prisão reduzidos, né, o Frederick Neige pegou 10 meses, o Peterson de 8 meses e o Carl Lundstrom, 4. Lembrando que o Godfrey Schwarzman estava muito doente na época da audição e a sua responsabilidade criminal será determinada depois, de acordo com a BBC News. E a multa, cara, que eles vão ter que pagar foi aumentada dos 30 milhões, né, de kroner, que seria a moeda lá, para 46 milhões. Então, algo em torno aí de 6,4 milhões de dólares. Nossa senhora, hein, velho? Tomou porrada, meu amigo. É, mas você acha mesmo que, por exemplo, com tudo que os caras criaram, assim, será que ninguém, alguém que esteja afim da tecnologia deles e todo o know-how, não vai pagar isso pra eles? É, pode até ser, cara, mas eu acredito que isso daí também seja a nível de, sabe, de achar um mártir pra essa... Não achar um mártir, né? Um mártir ninguém quer achar. É achar um cara... Um exemplo. Um exemplo, exatamente, pra que o cara se fodeu pra ninguém mais ir atrás, né? Então, porque, pô, quantos sites aí igual o Pirate Bay existe, por exemplo, e que não estão tendo a mesma punição? Que são muito melhores, né? Você aí que viu Scott Pilgrim no Brasil, sabe que é você. Para de choro, velho. Para de choro, tal. Você que defende o TV e não sabe porra nenhuma de legislação, que fala que é hobby, cultura, vai te apeida, vai pra cadeia também. Vamos jogar os legislados, né? Dou tudo. A galerinha do Pirate Bay escutou lá o K.O., né, vindo. Essa foi a edição de número 72 do Nerd Drops. Queremos agradecer a presença dos invasores Vivaco e Rodrigo do Quarto Sinistro. É régua, macho! Olha só! Ô, Paulá! Paulá, seu filho da... Respeita a polícia, viu, Paulá? Eu soube que os caras estão fugindo pra... Eu soube que os caras estão fugindo pra aí. Vai. Vai começar o corpo. Eu só sei que eu quero que todo mundo aí acesse o Girimundo, que eu não posso ir embora sem fazer o jabá, né? Eu sei que todo mundo odeia isso, mas eu faço só pra dar raiva. Me siga no Twitter. É arroba Quarto Sinistro, rapaz. É, que idade você é? É mais velho que o Oliver. Não, faz tempo que eu não venho aqui. Eu vou pedir a música. Vai. É, vai ser Hammer of the North, Grand Magoozo, o nome da banda. Beleza. E esse foi o Nerdrop de número 72. Dúvidas, sugestões, propostas de religiões alternativas para o Rodrigo do Quarto Sinistro, mande aqui para nerddrops@gmail.com, nerddrops@nerddrops.com ou .com.br. Até a próxima semana. Um abraço pixelado para você. Fica ligadinho. http://www.omelete.com.br. De cima, maluco. 4. Errou ainda. Qual? Não, aqui no 4 tá detalhes do roteiro, mas você não acabou de falar isso? Não. Falou da série V. Só abertura. Peraí, momento de tensão aqui na fazenda ao vivo. Nossa. Por decisão do público. Já não basta o SUS tá com a cara de lenhador norte-americano. O avatar dele é... Andressa saiu. Você imagina ele com aquele serrote de dois lados. Ah, não, galera, vamos parar de gravar porque a Andressa saiu. Deve ter ficado com cara de bunda, né?